Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Pas commode d'emballer des filles quand on n'a pas un minimum de baratin. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais. Tenho comigo Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E a primeira música do programa de hoje é precisamente uma escolha tua. Abrimos com o quê? Abrimos em França com Philippe Nicot, um ator e também músico que fez essencialmente temas ligados ao erotismo e ao cinema também. Aqui ouvimos o lado A do single Sex, de 1971. E eu passo para 1968, nestes próximos minutos, com o Strawberry Alarm Clock, uma das mais emblemáticas bandas de rock psicadélico de Los Angeles, de meados dos anos 60. Eles têm um êxito muito grande em 1967, a faixa Incense and Peppermints. Neste momento vamos até 1968, ao segundo álbum do Strawberry Alarm Clock, Wake Up, It's Tomorrow, e vamos ouvir o tema Curse of the Witches. was 21 years ago. Mother spoke to me and said the duration of the seed to the root of our family tree was struck with the curse of the witches, blackened and evil. They were then proved and condemned by the Quakers and Puritans. I thought our branches and sprouts were ever clear, but one leaf is dark. With tear in eye and heart of love, she said she would leave. Then with a question expression she asked, do you believe? She was sentenced by her accusers to be secretly burned to the stake until death comes. But as the years went by, everything got so much better for me. I found a wife who had my child. They were perfect healthy and we got so wealthy. One strange thing happened though, as my daughter reached 6 years old, she had trouble getting along with one boy who sang the song. She then wished that he would die, and the next day he was dead. The people of the town said she must pay for having the curse of the witch. She must be burned at the stake. Her mother and I, we fought and screamed for her to live. But when the judge had his say, quote, to end her cursed filled life, she must die. With tears in eye and hearts of love, we said she had to leave. Then with a question expression she asked, do you believe? She was sentenced by her accusers to be secretly burned to the stake until death comes. Take it. Her heart was much too weak. It was a day her heart stopped beating. I knew it was too late. Without a friend to talk to, there is no reason to speak. The love I had for the town had completely turned to hate. With tear in eye and no heart at all, I knew I looked up to the sky and asked, who can I be? Can't take it. To be happy, I'll have to wait until death comes. Primeiro na Floresta Encantada estivemos em 1968 com o segundo disco do Strawberry Alarm Clock, o álbum Wake Up It's Tomorrow. Escutámos a faixa Curse of the Witches. Entretanto, estivemos com uma música trazida à floresta pela Ana Farinha. Ana, o que é que passou agora? Foram os Glass Family, uma banda herdeira de toda a cena de Los Angeles, a cena fervilhante e de elevação da mente através do uso de drogas. Uhum. Glass Family, que lançaram este álbum, o álbum Electric Band, em 1967, mas que depois os álbuns que se seguiram, creio que foram dois, são discos de disco, uhum, e funk. Não tem nada a ver aqui com a cena psicadélica de uma banda que chegou a partilhar, palco com os Candido ou com os Love. Eu vou passar agora para 1967, também na companhia dos Ten Years After, uma banda de blues rock inglesa, com uma carreira em que desenvolveu de facto esse estilo, um blues muito elétrico, aqui ainda numa fase mais psicadélica, num disco que tem várias versões, incluindo esta, I Can't Keep From Crying Sometimes, de Al Kooper, os Ten Years After, em 1967, no disco de estreia, homónimo. Thank you. this child fall down and I pray. Think about my baby, my baby, not around. I can't keep from crying in my soul. In my soul, child. primeiro na Floresta Encantada, os 10 Years After, num disco que celebrou há pouco tempo 50 anos, saiu em outubro de 1967, este primeiro registro da banda inglesa, e escutámos o tema I Can't Keep You From Crying Sometimes, de Al Kooper. Foram os 10 Years After lá atrás. Entretanto, estivemos com uma música da Ana Farinha, escolhida pela Ana. Ana, o que é que trouxeste à Floresta? Esta música é que me escolheu, na realidade. aqui Space Age, Easy Listening e também música terapêutica ou de autoajuda, que nesta altura estava a acontecer e havia imensas prensagens e discos a sair ligados à terapia. Jean-Jacques Dexter, francês, em 1974, o único single que foi este, infelizmente não fez mais nada, o single Tente une expérience d'hypnose relée. Eu passo agora para uma banda do Texas, natural de Houston, os Fever Tree. Vamos até ao registro Creation, é o terceiro álbum de Fever Tree, editado em 1969, e vamos ouvir o tema Time Is Now. São os Fever Tree, agora na Floresta Encantada. Primeiro na Floresta Encantada, viagem até 1969, com os Fever Tree, uma banda de Houston, no Texas. Nasceu em 1966, primeiro como uma banda de folk, depois evoluiu para algo mais psicadélico, mais próximo do rock. Aqui um tema um pouco mais espiritual por parte dos Fever Tree, pertence ao terceiro disco, Creation. Escutámos a faixa Time Is Now, de Fever Tree. Entretanto, estivemos com uma música trazida à Floresta pela Ana Farinha. Ana, o que é que tocou agora? Mais um single francês dos Intergroup e Psychotherapeutic Elastic Band, o tema Floating, de 1971, muito pop, muito psicadélico, e na minha opinião até sugere mesmo um grupo de terapia, talvez fazendo o seguimento com aquilo que ouvimos há pouco, também ligado à autoajuda. E é engraçado que o lado B deste single, o tema Colored Butterfly, é de Silver Coluris, que chegou a ser membro fundador dos Aphrodite's Child e amigo de Amis Russos e Vangelis. Muito bem, e agora a próxima música na Floresta Encantada és tu também que traz. O que é que vamos ouvir agora, Ana? Vamos ouvir as californianas The Ace of Cups, a banda totalmente feminina da Califórnia, e também um produto do Summer of Love de 1967, as Ace of Cups com o tema Afro Blue.

A Floresta Encantada, com duas músicas escolhidas pela Ana Farinha, não uma, mas duas de seguida. Primeiro as Ace of Cups e, entretanto, Ana, o que é que acabou de passar? Outras Sisters, mas desta vez da Nigéria, as Lijado Sisters, as Irmãs Gêmeas. E, por acaso, estava a pensar que um dia podíamos fazer um programa temático só com gêmeos. Uhum. Era há muitos. As Lijado Sisters, em 1977, com o tema Baia Lense, do álbum Mother Africa. E das Lijado Sisters passo para os Beach Boys, um disco fora daquele eixo Pet Sound Smile, este em 1970, o 16º álbum de estúdio dos Beach Boys, e curiosamente um disco em que a maior parte das composições se divide entre Brian Wilson e Dennis Wilson, baterista dos Beach Boys, mas que nunca assumiu muito essa parte do songwriting. E vamos ouvir precisamente uma música escrita por ele, por Dennis Wilson, e um tema que ao longo dos anos lançou as bases para um género que hoje é muito conhecido, o Shillwave, e vão perceber porquê, porque há aqui muitas reverberações, muitos ecos, principalmente na parte das percussões. Vamos ouvir então o tema All I Wanna Do, escrito por Dennis Wilson, são os Beach Boys no disco Sunflower, em 1970, e logo a seguir, mesmo na reta final da Floresta Encantada, a seguir aos Beach Boys, fica a última música do programa, escolhida pela Ana Farinha. Ana, vamos ficar com o quê a seguir aos Beach Boys? O músico inglês Big Jim Sullivan, mas aqui numa colaboração com a banda Tiger, uma banda britânica mais ligada ao blues rock, ao hard rock e também ao prog, e isso é muito evidente no álbum, excepto neste tema, o último tema do disco, o tema Tiger Tiger, com uma envolvência incrível para acabar a Floresta Encantada de hoje. Muito bem, Big Jim Sullivan e os Beach Boys, já agora duas músicas para fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. cemetery and say,